Pra quem foi, pra quem ficou, de quem vai, de quem fica. Só Deus explica, só Deus pra explicar, pra me conformar. Assim é a vida. Minha parte eu faço, a minha parte eu faço. A vida segue o sentido, a caminho da morte, eu sei. Mas não me acostumei. Com cadáveres, flores dentro de um caixão, lágrimas, dores dentro de um coração. Não me interessa como está o tempo, não. Dia de luto é muito sofrimento. Então, um silêncio toma conta de quem chora por dentro. E uma palavra de lamento não pode amenizar esse momento triste de quem deixou de existir, que nunca mais vai chorar, ou muito menos sorrir. Um céu escuro sustenta um temporal que não acalma, ser a chuva ou fúria de Deus chorando pela alma. Não sei, não posso entender porque sou só um réu. Um réu que pode sentir que existe luz ali no céu, prontas pra perdoar alguém que acabou de morrer numa viagem pro além. E nada supera a dor de quem ficou pra trás, dos familiares, dos pais. Os filhos choram demais. O sino toca pra fechar o caixão. Com gritaria, com choro, o pastor termina a sua oração. Mesmo sabendo que naquele corpo não há vida, o sentimento de perda bate na hora da partida. Carregando uma rosa, cheguei perto da cova. Com aquele aperto no peito, expressa o meu sentimento. A multidão troca de mão pra carregar o corpo. E eu olhando aquela cena, vi que a vida é um sopro, que a morte suga de volta no último suspiro. O peso do mundo levou mais 6 espíritos. Um minuto de silêncio, tive esses pensamentos. Só voltei a mim porque durante aquele sepultamento, alguém gritou, eu ouvi: eu também quero ir, meu filho, meu Deus. Deus, meus olhos não vão resistir. Uma gota e nada mais. Esse mundo é um rio de sangue. Fala uma lágrima. A minha lágrima a mais talvez não seja tão importante. Fala uma lágrima. Só uma gota e nada mais. Nesse mundo jorrando sangue. Mais. Não. Canções da vida têm notas tristes. Músicas verdadeiras nunca são passageiras. Sempre toca uma canção que mexe com seu coração. Então a saudade vem, te faz lembrar de alguém. De um fato triste, lamentável, quase inaceitável. Mas foi escrito assim, todo começo tem um fim. Só lembranças e boas recordações devem ficar, pra continuar vivendo, pra não ficar sofrendo. Olha, ser humano, o céu está sorrindo. O demônio está matando, mas Jesus Cristo está vindo. É isto que me move, a minha fé me dá certeza. Morrer em vão não, morrer em Cristo assim seja. Aceitar que alguém que você ama vá é difícil. No jogo da vida a regra de Deus não é fácil. Eu faço um sacrifício só pra não chorar. Mesmo chorando a todo tempo você não vê, mas eu choro por dentro. Paz, quem sou eu pra te dar? Mas acenda uma vela, sou mensageiro dela. Estou triste com tudo, talvez por ser verdadeiro. Eu tenho medo do mundo, mas com coragem de guerreiro. E os fortes também choram, isso é tão comum. Os homens são sentimentais, entre mil eu sou mais um. Uma rocha por fora que não se escuta o choro, porque a dor da minha lágrima é a harmonia do meu coro. Gota e nada mais, flutuando no rio de sangue. Rola uma lágrima. A minha lágrima a mais, talvez nem seja tão importante. Rola uma lágrima. Só uma gota e nada mais, nesse mundo jorrando sangue. Cansado, magoado, com medo e com coragem. Meu coração bate assim, mas prejuízo que vantagem. Com quase 30 anos de idade, é assim que eu me vejo. Sem fantasias, sem desejos. Eu não programo mais nada nesse mundo. Aliás, eu nunca fui de programar. porque amanhã nem sei se vou acordar. Foi ontem, é hoje e o amanhã, quem sabe eu chego lá. Fazemos parte de uma história que só Deus criou. Sou só mais um personagem nesse mundo de horror. Faço o papel de escritor, escrevo a dor de uma lágrima sentimental. Eu sou com amor e com mágoa, até que chegue um ponto final no meu papel, que nunca foi o principal aqui na terra, mas tenho fé no céu. Só acredito no céu e o paraíso existe, mano, de irmão pra irmãos. Eu não preciso de mil lágrimas pra mostrar minha dor. Eu expresso ativando meu sofrimento. Eu sou compositor da paz, do ódio, da guerra e do amor. Deus mandou a palavra, quando eu cantei você chorou. Não quero ver ninguém triste ou de tristeza chorar. Basta crer que Deus existe pra entender o que eu quero falar. Não diga pra Deus que você tem um problema, ó, diga pro seu problema que você tem um Deus maior. Chorar demais não adianta, é por isso que eu canto. Quem canta os males espanta, mano, não vive em prantos. Ô ser humano, faça da sua vida uma canção, não chore. Antes do refrão, eu vim pra te falar, me ouça e decore. É preciso crer que exista um plano melhor para os tantos corações que voltaram a cinza e das cinzas ao pó. Não está só, não morreu. O espírito é eterno. Só descansa mais um espírito, seja no céu, cujo corpo adormeceu. Assim sempre esteve escrito. O homem leu, mas não compreendeu. Quanto pesa o pingo de uma lágrima do sangue que escorre aos olhos de Deus. E nada mais, flutuando no rio de sangue. Fala uma lágrima. A minha lágrima a mais, talvez nem seja tão importante. Fala uma lágrima. Só uma gota e nada mais, nesse mundo jorrando sangue. Esta é uma dedicatória para as famílias, as quais Deus enxugou as lágrimas e aceitaram as mortes. Em memória, as almas de Zeca, Gilmar, Bel, Simão, Batuqueiro, Buiú, certo, MB? Ah, e o meu priminho Rafael. A distância é longa e ao mesmo tempo curta entre a terra e o céu. Hoje estou aqui, amanhã posso estar lá. Tô na dor de uma lágrima.